chega por perto, é baile certo no meu coração. Que dança, dança na palma da sua mão. Beijo musical, marca de batom, copo de cristal, pouco de amor. Dança, dança, aonde você for. Ela diz que eu ando brindando, que não ajeito nem uso, que fico confuso vendo o mundo rodar. E nessa dança você não sai do lugar. Me propõe um plano real, humano e lógico, para soltar os bichos do jardim zoológico, pra ver o bicho que deu, pra ver o bicho que dá. Agora ela quer morar comigo na lua. Agora ela quer morar comigo na lua. Nessa dança o nosso corpo flutua. Nosso corpo flutua.